Salvador, bom dia, TAM 3891. TAM 3891, bom dia, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 1 no 3, 0 grau, 099. Livre pouso, TAM 3891. Salvador, muito boa noite, voo 1172, está uma milha de cisterna, baixar de checada. Voo 1172, continue a aproximação, aguarde pista livre. Graças a Deus. No Salão 06, direita, taxiway Foxtrot, taxi via Alfa Chameante da Juliette. TAM 3891, via Foxtrot, Alfa e Somarante da Juliette. No 72, pouso autorizado, pista no 0, vento no 20 graus, 089. Eu pouso 72. 3891 na Juliette, portão 07. Juliette, portão 07, está 3891. Uno 172, na sala 09, direita, taxi, Foxtrot, Alfa, Juliette, portão 9. Direita, Fox, Alfa, Juliette, pode confirmar o portão? 9, 09. Obrigado, boa noite.